promise myself, I promise the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true. How many of us out there feel the need to run and look for shelter? I promise myself that I'd say a prayer for you.

Flash House Dreams, versão chamada 24/7 Transmix. Bacana, né? Diferentinha. Também tivemos aí Real McCoy Runaway, versão de 2019, chamada de David Harry Remix. Man at Work, Who Can It Be Now, versão House Extended DNZ Club Mix. É cheio de sobrenomes, hein? Out of Control, One of Us, Nick Cayman, I Promise Myself, versão de 2004. Climbing Fisher, Love Changes Everything, chamada Aurora Maxi Mix, ou Maxi Mix, de 2008, né? Começamos o programa com Pet Shop Boys Heart, versão de 2020. E só foi o primeiro bloco, segura que tem um segundo vindo aí. Você está ouvindo Flash House. Rio Sul Rádio, serviço. Minutos finais da maratona. Segue Antônio Luiz vencendo o cansaço e rumo à medalha. Abriu a vantagem, superou os vícios, deixou para trás os demais corredores e o desânimo. Daqui para frente é só a adrenalina da corrida. E cruza a linha em chegada. Use esporte. Não deixe a droga controlar sua vida. Uma campanha internacional do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime. A Rio Sul Rádio toca as melhores músicas do mundo. Confira. Não basta só falar. Tem que tocar. Rio Sul Rádio. Voltamos a apresentar Flash House. Candy Station, Young Hearts Run Free, Club 69 Mix. Tá aí. nome e sobrenome da música bacana que tá começando aí o segundo bloco do Flash House. I'm

Take me away, yeah. aí. É gostoso de ouvir, de dançar, de mixar, eu posso dizer. Até de anunciar. Ficou bom demais. Ciron Supernature, uma versão de 2010. Com aí orquestras, elementos de orquestras. Nossa, ficou bonito pra caramba. Conferimos também Loretta Holloway, Love Sensation, Snap Exterminate, Carolina Marquez, The Killer Song. Começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com Candy Station, Young Hearts, Run Free. Eu espero pra caramba que vocês tenham curtido o Flash House, tanto quanto foi bom pra mim de fazer, tá? Semana que vem estaremos de volta aqui na Rio Sul Rádio a partir das 18 horas de sábado. Ou você pode conferir aí pelo podcast.riosulradio.com as edições, tanto de agora quanto as anteriores. Um grande abraço em todos vocês e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Rio Sul, Rio Sul, Rio Sul. Rio Sul Rádio. 7:14. This is your radio station number one in Brazil. Hi there, this is Joe Cocker. Unchain my heart. Baby, let me go. Hey, this is John Bon Jovi. Playing the hits from Resende, top of Rio de Janeiro, the Rio Sul Radio. E você, que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Conserto de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio. Sim, informática. Telefone 981481193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim, informática. 981481193. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site e de diversas outras plataformas. Lembrando que você pode conferir os programas do fim de semana da rádio no podcast.riosulradio.com. Cosa diremo ai figli che non avremo mai di quelle notti insonni, nere pece come mani di benzina, in cui ci sentivamo i Rolling Stones schiacciati in un ducato, con le chitarre in mano, in autogrill a ripassare bene set e spendere in camogli 100 euro di cachet. Si respirava un'aria strana dentro i motel, come un eterno arrivo. Le macchie di sogni sui letti van via con lo Chanticleer. Nessuna luce a San Siro in noi. Figli di un dio che è agnostico, ma crede nell'oroscopo. E quando mori non ti dice dove vai, ti chiede solamente come è andato live. C'era scritto dentista Croazia. Era una figuraccia, ma costava poco. In settimana portava gli anziani a Zagabria per dei denti perfetti ed un sorriso low cost. Ci ridevano dietro le spalle, ed è così che sono diventato. destino che si chiama destinazione. Ma non ci arrivi mai se provi a andare di corsa. Non so a che stadio siamo dell'evoluzione, però forse in questa stessa frase trovo la risposta. E torno al dentista Croazia, che fine avrei fatto? Luce a San Siro, adesso te la canta qualcun altro. Ci ha insegnato che si vive solo di momenti e che qualsiasi cosa passa se stringiamo i di gruppi rock. Ho fatto strada stima con la